Dia 6. O dia do amor. O nascido no dia 6 é, acima de tudo, um ser guiado pelo coração, extremamente sentimental, equilibrado e compreensivo. Valoriza profundamente a família, os amigos e aqueles que ama. Se tem filhos, é um pai ou mãe dedicado. E no amor, entrega-se com intensidade. Seu magnetismo natural atrai a atenção por onde passa, seja em festas, reuniões ou até em situações casuais. Seu carisma, combinado com uma alegria genuína, faz com que seja admirado e respeitado. Profissionalmente, sente-se realizado quando ocupa uma posição onde pode contribuir para o crescimento dos outros. Luta até o fim para atingir seus objetivos e não mede esforços quando acredita em algo. Seu senso de responsabilidade e compromisso com o bem-estar coletivo faz com que seja um líder natural, seja no trabalho, na família ou no círculo de amigos. Por ser altamente sensível, quando as coisas não acontecem como deseja, pode se tornar ciumento, nervoso e possessivo. Muitas vezes, sua intensidade socioemocional o leva a tomar atitudes enérgicas para defender seus princípios. Em questões amorosas, frustrações podem afetar diretamente sua saúde, causando problemas nervosos e até dores ósseas. É uma pessoa atenciosa, confiável e gentil. Tem um brilho especial, uma energia jovial que o acompanha por toda a vida. Seu charme e sociabilidade fazem com que tenha muitos amigos e admiradores. Nos relacionamentos, é romântico, idealista e leal. No entanto, precisa evitar se martirizar ou se tornar excessivamente possessivo. Quando ama, é um parceiro dedicado, caloroso e profundamente afetuoso. Apesar de prático e econômico, tem uma tendência ao idealismo e à despreocupação. Quando aprende a confiar na própria intuição e a se conhecer melhor, consegue estabelecer bons relacionamentos e construir conexões verdadeiras. Pode se destacar em carreiras voltadas para o setor social, seja cuidando de idosos, crianças ou pessoas com deficiência. Também pode ter sucesso em áreas esotéricas, religiosas, na educação, decoração, gastronomia ou em qualquer profissão que contribua para embelezar e melhorar o mundo. O nativo do dia 6 é um incansável buscador do amor. Apaixonado, prestativo e eficiente, sente-se mais realizado quando está envolvido em atividades que promovem o bem-estar e a harmonia. Tem uma tendência natural para assumir responsabilidades e está sempre disposto a ajudar, aconselhar e servir aos outros. No entanto, pode ser teimoso, dominador e exigente, acreditando que suas ações são sempre para o bem daqueles ao seu redor. Muitas vezes, impõe seus ideais aos outros, convencido de que está fazendo o melhor, melhor para eles. Amante da vida e do ser humano, não vê sentido em viver sem amor. É um sonhador que mergulha profundamente em suas emoções. Tem a tendência de idealizar as pessoas. E quando se decepciona, investe muito tempo tentando transformá-las na versão perfeita que imaginou. Seu magnetismo natural o torna irresistível, e isso pode levá-lo a se envolver em situações complicadas sem nem perceber. O sexo tem um papel importante em sua vida, mas sua verdadeira busca é pela felicidade plena. Ama a vida social, gosta de receber visitas e conquista simpatias com extrema facilidade. No entanto, sua realização pessoal pode ser dificultada pela indecisão e pelo excesso de exigências. Ainda assim, sabe manipular as situações ao seu favor e, de um jeito ou de outro, sempre acaba conseguindo o que deseja. Se o objetivo envolver sentimentos, não hesita em ir atrás, sem se importar com os obstáculos. Isso pode levá-lo, algumas vezes, a se envolver em mais de um relacionamento ao mesmo tempo ou a criar laços com pessoas que podem comprometer sua estabilidade emocional. Sua extrema sensibilidade o torna vulnerável às frustrações. Quando se sente rejeitado ou reprimido em seus afetos, pode sofrer de forma dramática, ao ponto de ver sua saúde e sua vida completamente desestabilizadas. Em momentos difíceis, sente-se sem forças para reagir, precisando de apoio emocional para se reerguer. O que você precisa para vencer? Para um nascido no dia 6, o segredo do sucesso está no equilíbrio emocional e na capacidade de encontrar harmonia entre suas expectativas e a realidade. Aqui estão três passos essenciais para potencializar sua jornada. 1. Evite idealizar demais as pessoas. Você tem um coração enorme, mas nem todo mundo corresponde às suas expectativas. Aceitar as imperfeições humanas pode evitar grandes decepções. 2. Aprenda a soltar o controle. Seu desejo de ajudar pode, às vezes, se tornar uma necessidade de comandar a vida dos outros. Deixe que as pessoas sigam seus próprios caminhos e evite carregar responsabilidades que não são suas. 3. Coloque a si mesmo como prioridade. Você se doa muito aos outros, mas precisa lembrar que seu próprio bem-estar é fundamental. Cuidar da sua felicidade não é egoísmo, é essencial para que você continue espalhando amor. Você está pronto para transformar sua sensibilidade em sua maior força?